Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. Godinho Lopes é o novo presidente do Sporting Clube de Portugal. A vitória foi conseguida já no domingo, com os resultados a serem divulgados perto das 5 da manhã. Mas uma presidência desde já envolta em polémica. Irregularidades apontam Bruno Carvalho e Dias Ferreira, dois dos 5 candidatos à presidência do Clube Leonino. Godinho Lopes ganhou por uma margem de apenas 4 décimas, depois de uma recontagem dos votos. Mas Bruno Carvalho aponta falhas que poderiam dar um desfecho diferente ao escrutínio. Já hoje deverá tratar-se da providência cautelar que, mais do que deixar em suspenso a presidência de Godinho Lopes, deixa em suspenso a presidência do Sporting. Mensagem falsa está a enganar contribuintes. Através de e-mail, uma mensagem bastante convincente está a chegar aos contribuintes. A mensagem refere-se a um questionário. Nada de perigoso, aparenta. Mas a resposta inclui a colocação de dados, que são depois capturados por terceiros. É uma mensagem fraudulenta que contém um link que jamais deve ser aberto. Alegadamente, a mensagem estaria a ser enviada pela Comissão Geral dos Impostos, mas o próprio Ministério das Finanças veio, a público, alertar para esta mensagem, falsa, e que está a enganar muitos contribuintes. Sonai vai abrir mais de 60 lojas este ano, só em Espanha. Rio Algabrichel, em Torres Vedras, volta a ter peixes. A ação de repovoamento do rio, mais limpo, é feita hoje, com a introdução de 400 ruivacos, uma espécie portuguesa em vias de extinção, mas tratada em viveiros para procriação massiva, a fim de evitar a efetiva extinção da espécie. Operação Odisseia Amanhecer, sob comando da NATO. Deverá estar por horas o assumir oficial do controlo da intervenção militar na Líbia. A NATO promete tomar conta da zona de exclusão aérea, Muammar Gaddafi, mas já não estende a promessa à continuidade das atividades no terreno. Esta decisão chega numa altura em que os revoltosos controlam, aliás, praticamente toda a Líbia e que o governo qatari, do Qatar, portanto, já reconheceu este como o governo oficial da Líbia. Para fechar, no Japão, continuam os trabalhos para manter os reatores de Fukushima estáveis. A utilização de água doce tem um efeito diferente da utilização de água salgada, bem diferente do que aquilo que inicialmente se esperava. Apesar de haver altos níveis de radioatividade, os reatores estão a voltar ao seu normal funcionamento, ainda que danificados, naturalmente, pela corrosão do sal da água do mar. Até ao final da semana, a situação deverá estar totalmente resolvida, ficando depois por resolver a questão da radioatividade, entretanto já libertada para o ar e para a água. Este sábado, radioatividade foi detectada na China, mas as autoridades chinesas alertam para o facto de não serem níveis realmente preocupantes. A edição do Antena News de hoje termina por aqui, mas regressa amanhã às 11h40. A informação desportiva está presente hoje, a partir das 8 da noite, em mais um Desporto Antena.